Exterminador, Cavaleiros e Dragões. Eu estou dizendo, Hades, se construirmos essas fábricas em São Miguel, os negócios vão melhorar muito. Eu prefiro ter você do que o dinheiro. Você fica fora demais, Isleide, eu... Você está bem. Quando você está em casa, estamos todos juntos, eu... Nem penso nisso, mas... Assim que você sai, eu... Por favor, Adi, isso no Camboja foi há muitos anos, antes do nosso casamento. Estávamos apaixonados, éramos noivos. E nós dois participamos de muitos combates para saber que todo ferimento se cura. Como você fez isso comigo? Eu confiei em você. Mas a cicatriz nunca desaparece. Eu posso falar com ele? Eu sei, eu sei. Eu juro pra você, Adi. Não menti pra você depois disso. E nunca mais vou mentir de novo. Você acredita em mim, né? É claro que eu acredito. Só que... Posso falar? Alguém quer você. Quem será? Oi, papai. Oi, lindão. Já escovou os dentes? Já. Pode ler pra mim? Eu gostaria, Joe, mas estou atrasado pra uma reunião e... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Cavaleiros e Dragões. A terra estava cheia de dragões e as pessoas com medo. O cavaleiro de armadura apareceu para proteger os homens e mulheres. Ele enfrentou as criaturas mais ferozes que já passaram pelo mundo. E fez isso sem nenhuma ajuda. Ele fez tudo sozinho. E quando terminou seu trabalho, os dragões não existiam mais. E assim o cavaleiro se tornou uma lenda. Uma tradição. E já chega por hoje, filho. Mas, por favor. Eu tenho que ir, amigão. E você precisa dormir. Tá bom. Ele sente a sua falta. Nós sentimos. Eu vou pegar o último voo de volta hoje. Eu te amo. E eu adoro você. Slade Wilson. Pra baixo da coberta, soldadinho. Sim, sim, capitão. Pode ler pra mim, mamãe. Mas o papai já leu. Por favor. Não me vem com esse showzinho de olhar inocente, mocinho. Por favor, mamãe. Ai, você. Esse aí não. Esse é só do papai. Dá pra ver que você é oficial no comando dessa família. Boa noite, soldadinho. Boa noite, mamãe. Não precisa entrar em pânico. Você já estaria morta se eu quisesse. O que você quer comigo? Seu filho. Você estava atrás de uma vítima indefesa, então você veio na casa errada. Perdeu a prática, Deline. Me falaram que você era notável. Antes do casamento e da maternidade te deixaram mole. Líder de um esquadrão de elite dos Wainas Verdes, chamado Equipe 7. Você treinou o Slade Wilson. Ajudou a transformá-lo na máquina assassina que ele é hoje. Máquina assassina? Ele é um empresário. Ah, Deline. Tem tanta coisa que você não sabe. Me fala agora quem é você. O Chacal. Molina que te mandou. O presidente não gosta que seus generais conspirem contra ele. Ele acha a revolução desagradável. Então vá em frente. Corta minha garganta. Você nunca vai sair vivo daqui. É claro que eu vou. O que é isso? A cabeça do presidente Molina. Vejo o olhar de surpresa que ele fez. Muito parecido com o seu agora. Espera, espera. Olha, eu não entendi. Se o Molina te contratou para me matar, então por quê? Sou um mercenário, não um idiota. Se o presidente era um fascista opressor que deixou o povo na miséria, sob o comando dele, São Miguel se tornou uma fossa de pobreza, fome e doença, enquanto ele só ficou mais rico e gordo. Seja melhor, General Soares, senão o próximo será você. Ah, sim. Existe a questão do meu pagamento. Que eu pagarei com muito prazer. Eu tô vendo que levou alguns tiros. Não é nada. Você já pensou no que vai acontecer com a Adeline e o Joseph se você morrer em um desses seus passeios? Tá fazendo isso há quanto tempo? 8 anos? 9? Talvez seja a hora de parar de ser um mercenário e começar... Preciso de transporte urgente, Wintergreen. E você terá, meu velho amigo. Quanto mais velho fico, mais invejo o seu poder de cura. O exército conseguiu o que pagaram para ter. E mais. Não tá funcionando, caramba. Ele vai viver? Não importa. Nós falhamos de novo. De Adi. Disseram que é um milagre eu estar vivo. Eu te falei para não participar desse teste de medicamento. Quando não quiseram falar para o que seria, eu sabia que... A escolha foi minha. Eu podia ter recusado. Então por que não recusou? Porque eles precisavam de mim. Tinha meia dúzia de homens que se encaixam no perfil. E você sempre foi um bom soldado. Talvez bom demais. Vão me mandar para casa em alguns dias. Então eu vou com você. Mas seu trabalho? Eu já servi o meu país. E eu sei que eu fiz um ótimo trabalho. Mas você precisa de mim agora. Não. Você tem mais 14 meses. Faça o que se comprometeu a fazer. Me deixa tentar construir uma vida para mim. Para gente. E então, se você ainda me quiser... Por que eu não ia querer você? Eu te amo, Slade. Nós temos planos, uma vida inteira pela frente. O exército é a única coisa que eu já conheci, Addy. Ser um bom soldado. Seguir ordens. Matar o inimigo. Você é muito melhor do que isso. Espero que sim. Addy? Meu Deus, o que aconteceu? Cadê o Joseph? Ele falou que se eu chamasse a polícia, o mataria. Quem? Quem fez isso? Ele falou que quer você. Quem fez isso? O Chacal. E quem é esse Chacal? Você sabe quem ele é! Não menti pra você depois disso, você falou! E nunca mais vou mentir de novo! Mas é que você só sabe falar mentiras, não é mesmo? Eu não sei do que você está falando, eu... Para! O Chacal já contou tudo pra mim. O exército pensou que o experimento tivesse falhado. Que o medicamento não funcionou. Por isso que te dispensaram. Mas levou mais tempo para transformar você no... Como ele te chamou? Exterminador. Eu sou um empresário. Foi nisso que eu sempre acreditei. Slade Wilson, Um homem bom e decente, que amava a esposa e o filho, que faria qualquer coisa pela família. Mas você é um maldito mercenário, que vende a morte pela melhor oferta. E escondeu isso de mim. Todos esses anos. Por quê? Vou trazer o Joseph de volta. E vou trazer o corpo do chacal de volta comigo. Eu não preciso de você. Não precisamos de você. Posso fazer isso sem você. Quebrou, caramba. Em vários lugares, pelo que eu tô vendo. Vai! Quando isso acabar, Adi, vamos conversar. Nem tente mentir pra mim de novo, seu desgraçado manipulador. Só traga o Joseph pra casa. E que Deus te ajude se você falhar. Eu nunca falho. Não ultrapasse. Como tá a esposa, Wilson? Apareça. Eu estou bem aqui. Meu filho? Ele tá bem. É só uma mercadoria de troca. Aceite a troca que ele não se machuca. Não vou trabalhar com a colmeia. Disse isso da última vez que eu te chamei. E respeita a decisão. Infelizmente, meus superiores não. Eles acham que os seus poderes serão mais úteis para nós. Vocês são terroristas. Assassinos de oportunidade, vendendo nosso serviço à maior oferta. Igual a você. A diferença é que você é pequeno. A colmeia pensa globalmente. Quanta gente inocente, mulheres e crianças morreram nas suas mãos. Sinceramente, perdi a conta. Mas, no fundo, somos todos assassinos, Wilson. É só uma questão de escala. A moralidade é uma ilusão que os tolos usam como um falso conforto. Mas você não é um tolo, não é? Um monstro, talvez, mas não um tolo. Monstro? Sim, eu ganho a vida matando, mas só se a causa for certa. Há limites que eu não cruzo. Eu não sei se as mulheres e os filhos daqueles soldados que você matou em São Miguel concordariam. Nós somos iguais. Você não enxerga isso? Homens como nós fingem que têm coração e almas. Mas por abaixo disso, só existe escuridão. Eu. A resposta é não. Pense bem. Não percebe o que confirmou o que eu disse? Ela era uma gente extraordinária. Obviamente não extraordinário o bastante. As habilidades do tigre de bronze são lendárias. E olha pra ele. Dá o meu filho. Dá a sua resposta. Você vai se juntar à colmeia. O meu soldado vai cortar a garganta do Joseph aqui mesmo. Joseph, não tenha medo. Joe! Joseph! Você não vai morrer, eu juro por Deus que não vai morrer. Querido Joseph, sua mãe acha melhor eu me afastar por um tempo. E eu concordo. Eu tenho um segredo que nunca contei a vocês antes. Sou um cavaleiro como aqueles do seu livro preferido, vagando em um mundo perigoso, consertando erros, matando dragões. Eu não quero que esses dragões te machuquem, nem machuquem sua mãe. Nunca mais. 10 anos depois. Isso foi um erro. Quem mandou você? Isso importa? Me pagaram uma fortuna para libertar o que está escondido lá embaixo. Mas, sinceramente, bora. Eu teria feito isso de graça. Está tudo bem. Ninguém vai machucar vocês. Nunca mais. Entendido. Estamos liberando o local aqui. Tudo sob controle, câmbio. Número desconhecido. Alô, Wilson. Ou você prefere Exterminador? Quem é? Pode me chamar de Rainha da Colmeia. A colmeia acabou. Eu passei anos garantindo isso. Não acabou. Se escondeu. Se reagrupou. Dezenas de células independentes, espalhadas pelo mundo. E minha pequena célula tem muito interesse na família Wilson. Eu recusei entrar para a colmeia há 10 anos e se acha que... Não se acha demais. Você deixou claro na época que não era digno. E sério, para que se importar com o pai quando eu tenho filho? O quê? Joseph! Você é um revólver, Slade. Seu filho é uma bomba nuclear. Uma bomba que pertence a mim agora. O que você fez com ele? Eu? Você não sabe. Você fez isso. Você não sabia? Só dá mais pena. Eu decidi escolher aquela na Suécia pela segurança. Então escolheu mal. Você sabia? Que o que o exército fez para mudar sua biologia, sua genética, foi passado para o Joseph, mas é claro que não. Pelo que a Rainha da Colmeia falou, as habilidades dele são diferentes das minhas. Não física, mas psíquica. O quê? Teve vezes que eu sentia ele como se estivesse do meu lado, mas... eu achava que era só imaginação. Ele devia ficar com você. Como mandou pra longe desse jeito? Eu fiz isso pra mantê-lo em segurança. Eu poderia ter feito isso. Igual a você da última vez? Quando aquele animal cortou a garganta dele e deixou ele mudo? Você já me castigou bastante por isso, não? Me afastando da vida dele. E você nunca questionou isso, nunca tentou ver o seu filho. Um outro homem teria lutado com unhas e dentes, teria implorado para ver o próprio filho. Mas e você? Uma carta patética e depois você sumiu. Para sempre. E por quê? Eu sempre quis te perguntar isso. Por quê? O passado morreu, Adi. E nada que fizermos, nada que dissermos vai mudar isso. Mas o passado não morreu, Slade. Está acontecendo tudo de novo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós? Você não vai atrás dele sozinho dessa vez. Eu vou com você. Não lembra do que o Chacal fez com você? Ah, eu me lembro, sim. Ele me quebrou. Me humilhou, sim. E a culpa foi toda minha. Eu me concentrei tanto em ser mãe, em ser sua esposa, que eu perdi a minha essência. Mas eu me encontrei de novo. Faz anos que não participa de uma missão de combate. Acho que eu estou enferrujada, não é? Fica fora disso, Adeline. Slade! Slade! Boa sorte. uma bela casa, Coronel Kapoor. Construída com o dinheiro da colmeia, se lembro bem. Eu parei de trabalhar para eles há muitos anos. Como sem dúvida também lembra. Você não teve escolha. Eu destruí eles. Ou pelo menos pensei isso. Eles voltaram? Eu quero informação sobre uma célula especial, comandada por uma mulher que diz ser a rainha da colmeia. Eu fechei a porta desse capítulo da minha vida. Eu falei com uma dúzia de agentes e todos falaram a mesma coisa. E? Disseram a verdade, pelo que eu sei. E? Não esquenta, coronel. Eu deixei todos inteiros. Menos Mishkin. Ele ficou com tanto medo de falar da colmeia que se matou. Eu nunca me envolvi demais, Exterminador. E você sabe disso. Como coronel, eu podia fazer um favor aqui e ali. E foi muito bem recompensado por isso. Para falar a verdade, senti um alívio quando acabou com eles. Tenho uma esposa agora, uma família. Um suborno é uma coisa, mas me envolver com a colmeia de novo? Não. Se souber de alguma coisa, me ligue imediatamente. Pode deixar. Impressionante. Olha só que surpresa. Olha pra você. Herói da revolução em Kasnia. É, você sabe como é. O pessoal do sul toma a capital. Alguns anos depois, o povo do norte que toma. Isso acontece há anos. Eu trabalho para os dois lados e são muito generosos. As crianças passam fome, inocentes morrem. Você continua cantando a mesma música, Wilson? Um mercenário consciente. Você se acha superior a gente? Eu não vim aqui para discutir, Tigre. Nem para brigar. Eu vim atrás de uma informação. Se for informação da colmeia... Você não tem nada a ver com eles. Nem sabe que eles ainda existem. Ah, eu sei. Depois que o Chacal tomou conta... O Chacal? Ele está vivo? Você devia ter conferido se ele estava morto. Ah, aquele cara tem um problema sério com você. Depois do que o seu filho fez, o Chacal decidiu que a colmeia precisava se reorganizar com uma nova liderança. Daí ele se afastou. E me deixou acabar com a competição dele. E depois, bem discretamente, montou as peças de volta. Mas eu estava cansado de receber ordens e fui trabalhar sozinho. E deu muito certo! Eu não acredito. Você fez de novo. Seu desgraçado! Você fez de novo! Como eu acho a rainha da colmeia? Então tá bem. Ilhas Kerguelen. Obrigado. É a minha carona. Não é necessário. Para onde ele vai? Não tem mais volta. Não acredito. Me fala como foi que você conseguiu um avião tão bom como esse aqui. Alguém me devia um favor. Pelo jeito era um bem grande, né? Eles podem saber que você vai pra lá. Eu tô contando com isso. Você nunca muda. Tá se arrependendo, Wintergreen? Pelo contrário, amigo. Desde que o serviço secreto me aposentou, a única diversão que eu tenho é quando você me convida pra esses passeios, sabe? Logo eu vou ficar muito velho pra isso. Bom, eu já devo estar velho pra isso, mas eu ainda não tô pronto pra ir pro asilo. Isso não é um passeio. A vida do Joseph está em jogo. E que tipo de padrinho eu seria se não te ajudasse a levá-lo para casa? Na verdade, eu... Ali está. Ilhas Kerguelen. Também chamadas de Ilhas da Desolação. Eu acho que é um nome justo. Boa sorte, Slade. Eu não acredito em sorte. Mas nesse caso eu vou aceitar. Esperando um exército. Eles não precisam de um exército. Eu estou aqui. Sandra Vulsan, também conhecida como Lady Shiva. Tem gente que considera você a adversária mais mortal do planeta em um combate mano a mano. É uma afirmação certa. O que você está fazendo? Me rendendo. Eu não aceito sua rendição. Traga-o para mim. Ok, sim, minha rainha. De pé. Se render é uma estratégia inteligente. Mais fácil do que entrar na fortaleza à força. Mas não vai ser tão fácil sair daqui. O quê? Você é só uma criança. E E você é um dinossauro que pertence ao passado. Já chega de papo furado, tá bom? Cadê meu filho? Cadê o Joseph? Sim, chega de papo furado. Onde ele está? Mas que preocupação. Mesmo assim, abandonou Joseph sem pensar duas vezes. Igualzinho à mãe dele. Deixou ele preso, isolado, sem amigos naquela escola, com a sua mente e a sua alma em chamas. Eu não sabia. Será que... você não queria saber? Então ele é o quê? O seu rato de laboratório? Nós vamos treinar ele. Ajudá-lo a controlar os poderes. Vocês prenderam ele numa gaiola? Para a proteção dele. A energia psíquica dele ainda é muito instável. Mas seu potencial é ilimitado. Como arma? Sim. Pense nisso. Manipulação numa escala global através do poder da mente. Dominação do planeta sem armas, sem bombas. Que país da Terra resistiria a nós? Joseph! Não tenha medo. Joseph é o nome que você deu pra ele. Mas eu dei um novo nome, um nome melhor. Jericó. Porque com a minha ajuda, ele vai derrubar as muralhas da antiga ordem mundial. Seja sincero, Wilson. Na verdade, você não liga pra ele. Nunca ligou. Isso é só mais uma aventura pra você. Outra chance de provar sua masculinidade questionável. Mas aqui, ele vai ter um lar. Uma família. Me ajuda, papai. Me tira daqui. Por favor. Pra trás, amigo. Não! Posso ajudar? Me coloca no chão. Você está fraco. Eu tô legal. Joseph. Eu sei de uma saída. A gente vai chegar na superfície, mas eu não sei o que fazer quando a gente chegar. Deixa isso comigo. Winter Ring, tá na hora. Eu já estou indo. É tudo que eu posso. Wintergreen! O tio Williams não vem mais. O quê? Eu bloqueei o sinal. Mas eu escutei ele. Você escutou o que eu queria que escutasse? Joseph, por quê? Você achou mesmo que eu trairia a minha própria irmã? Irmã? Ela é... sua filha. Você não sabia mesmo? Joseph, presta atenção. Eu vim aqui... para fazer um resgate como um cavaleiro de armadura? Joseph! Meu nome é... é Jericó! Joseph morreu. Joseph! Adeus, Exterminador. Muito bem, garoto. Muito bem. Escuridão. Serenidade. Paz. Esquecimento. Será que é tão terrível assim abraçar o vazio? Se render ao silêncio? Morrer? Mas não posso morrer agora. Um dia, talvez em breve. Mas ainda não. Joseph precisa de mim. Meu filho precisa de mim. E eu... preciso... viver! Calma. Calma. Como que eu estou vivo? Você quase morreu. Se eu não tivesse pego você a tempo. Adi? Você pode ter um poder de cura incrível, Slade. Mas você não é imortal. E qualquer dia desses, você pode não voltar. Eu te disse que eu não ia deixar você fazer isso sozinho. Onde estamos? Em um barco. Longe o bastante daquela ilha maldita. Como você... como você me achou? Eu te segui o tempo inteiro. Usei um nano localizador que eu consegui com um velho amigo. Um pequeno aparelho de GPS localizado dentro do seu intestino. Mas como? Enviado com um beijo. Você implantou com a sua língua? E eu pensei que tinha te conquistado de novo. Tem uma vida útil limitada. Vai dissolver em alguns dias. Bebe isso agora. Uma mistura de ervas que vai ajudar a acelerar a sua cura natural. Ah. Pode beber isso agora, Durão. Espera. Disse que pegou o localizador com um velho amigo. Wintergreen? Vocês estavam conspirando? Conspirando, não. Eu só... só estou dividindo informações e recursos. Quando eu pegar aquele velho... Se é pra ficar bravo com alguém, é com você mesmo. Você fez escolhas terríveis na vida, Slade. E as pessoas que ama, que você diz amar, pagaram um preço terrível. Ele morreu. Os tubarões já devem ter comido ele todo. Você deve estar sentindo uma grande satisfação, Rosky. Bem que eu queria sim. Desejei isso por muito tempo, mas agora que eu consegui... Não se preocupe, menina. Você agiu bem. Me deixou orgulhoso. Agora vamos seguir com nossos planos. Precisamos de mais tempo. Jericó não está pronto. Você vai deixar ele pronto, não vai? Mas... Não vai? Vou. Tenho fé em você, Rosie. Eu sempre tive fé em você. Desde o dia que nos conhecemos. E salvei você de uma vida infernal. Nem tudo era infernal. Minha mãe, ela me amava. Sim, ela amava. Depois que o Wilson a abandonou, a deixou grávida e sozinha. Ela sacrificou tudo para dar uma vida boa a você. E quem sabe teria sido boa. Se ela não morresse. E você ficou sozinha. E o Wilson? Alguma vez ele pensou no que aconteceu? Se ele tivesse, podia ter descoberto que tinha uma filha vivendo nas ruas de Phnom Penh. Mas seu pai deixou uma herança a você. Ele passou a genética modificada para você. Velocidade, resistência, força aumentada. Um belo presente. Foi uma maldição. No começo podia ser. Mas então... eu achei você. Coloquei sob a minha proteção, treinei você, me tornei o pai que nunca teve e a transformei em rainha. E agora vai transformar seu irmão em rei. E juntos... vamos dominar o mundo? Não. Vamos dominar quem domina. É bem melhor desse jeito. O Projeto Jericó será lançado em 10 dias, Rosie. Tenho que cuidar dos meus preparativos finais. E você dos seus. Esteja pronta. E eu vou te ver lá? Já faz mais de um ano. Você sabe que eu preciso continuar escondido. Ninguém pode saber onde o Senhor da Colmeia está. Nem mesmo você. Mas isso, menina, eu não perderia por nada. Você está bem? Agora eu estou. Eu não sabia que a Lilian estava grávida. Ela nunca me falou. Se eu soubesse... teria sido um pai para essa menina como foi para o Joseph. Anos atrás, quando você me contou da Lilian, me disse que ela não significou nada para você. Era verdade? Não significou, não como você, Adi. Mas? Depois que percebi o que aconteceu comigo, no que o exército me transformou, eu me senti perdido, desapegado. Precisava de tempo para pensar mais. Por isso, eu viajei, procurando... algo que eu não podia dar para você? Eu não sei. Acho que foi mais fácil ficar com uma estranha. Lilian era uma boa mulher. Gentil, bondosa. Então você gostava mesmo dela? Sim, mas não como... e você a deixou grávida e totalmente sozinha? Eu não sabia da gravidez. Você preferia que eu ficasse com ela e não... eu preferia que não tivesse acontecido. Isso é estranho, eu sei. Mas meu caso com a Lilian foi porque me fez perceber que você era a única, que nenhuma outra mulher eu podia... eu não estou rindo. Eu não queria que fosse assim. O que você queria? Adi, eu... agora não importa, certo? Não. Não depois que destruiu a nossa família e outra que você nem sabia que tinha. Esse é o seu forte, não é? Destruir. Se você acha isso, então por que tá me ajudando? Eu não estou te ajudando, eu estou ajudando Joseph. E quando tudo isso acabar, a gente acaba. A gente fez a coisa certa, não fez? Sim, é claro que fizemos. Ele era um monstro. Ele tinha que morrer. Ele já foi um cavaleiro. O quê? Nada. Eu sei que uma parte sua ainda o ama. É inevitável. Mas Slade Wilson nunca deu a mínima para você. A vida inteira dele é uma mentira. E sua mãe? Se ela te amasse de verdade, teria largado você naquela escola? Te deixado lá apodrecendo? Teria feito isso? Não. Nós dois éramos solitários, Jericó. Muito solitários. Mas nós nos encontramos, não foi? Acho que podemos agradecer o Exterminador por isso. Anos antes de nos conhecermos, sua mente procurou e me achou. Então nos conhecemos, dividimos pensamentos, emoções, nossas esperanças, nossas tristezas. Quando esse poder dentro de mim surgiu, eu senti medo, Rose. Eu achei que fosse me incendiar, me despedaçar. Então, eu senti uma coisa, tipo o eco da minha própria alma. Eu? Você. Eu acho que teria morrido sem você. Eu teria morrido sem você. Está vendo, Jericó? Você não precisa de uma mãe nem de um pai. Quando você me tem. E quanto àquele homem que diz ser o seu pai? E o chacal? Wintergreen está aí? E esse barco aí? Eu tinha roubado mesmo. Pode trazê-lo. Obrigada, agentes, por serem voluntários. Mas a gente não é... Agente Sanches, um passo à frente. De joelhos. Agora ela. Sua arma. Isso não é nada comparado ao que vai acontecer. E se não for capaz disso, nossos planos terão sido à toa. Tá legal. Atira nele. Eu não consigo. Parou. Funcionou, não é? Ele teria matado sob minhas ordens. Por que perder um bom agente em forma? Tá bom. Então vamos fazer um show. Tudo bem? Controle, a culpa é minha. Eu te levei longe demais. Muito depressa. Vamos um pouco mais devagar essa noite. Essa noite? Mas pode não ser? Então amanhã. E chega de desculpas, tá? Como você conseguiu isso? Enquanto você entrava na armadilha da Rainha da Colmeia, eu invadi os servidores deles. Operação Ultra Secreta. Jericó. Foi assim que ela chamou o Joseph. Transforma o nosso filho em uma arma de guerra. Lembra do que ela disse? Eu sou um revólver, mas o Joseph... É uma bomba nuclear, mas não do jeito que você acha. Os exercícios são para ajudá-lo a controlar os poderes, a usar direito. Mas o objetivo é uma revolução de dentro. Imagine controlar uma pessoa que pode controlar a mente das outras. Presidentes, primeiros ministros, ditadores, reis. Roubo de pensamento em escala global. Podem remodelar o planeta sem disparar um único tiro. E temos 10 dias para descobrir qual será o primeiro passo deles. E tudo por causa dela. Ela usou Joseph, manipulou ele. Você consegue. Eu sei que tá com medo, Jericó, mas eu acredito em você. Enquanto tivermos um ao outro, irmãozinho, não há nada que não podemos conseguir. Somos duas partes de um todo. Eu nunca vou te deixar. Nunca vou te abandonar do jeito que eles fizeram. Nós somos família. Mas isso é manipulação ou amor? Obrigado, Ad. Eu assumo daqui. Até parece, Slade. Você não decide o que eu faço ou não? Se arriscou bastante. Esse é o meu trabalho. Eu vivi me arriscando todos os dias depois que eu casei com você, só que eu nunca soube, não é? Exterminador? Você nunca me contou isso. Por favor, podemos parar de revirar o passado? E tem mais uma coisa que você nunca me contou. Por quê? Por que você escolheu o Exterminador em vez da gente? Uma vida de engano e risco em vez de... Eu não escolhi entre uma coisa e outra, Adi. Eu não escolhi ser isso. Mas sempre existe uma escolha. Aqueles sacanas me deixaram desse jeito com o maldito experimento. E fiz o melhor que pude com isso. Ai, fazer o melhor então foi isso? Ser um mercenário ou ser um assassino? Meu pai era um soldado. O pai dele era um soldado. Eu só conheci a vida militar. Então fiz aquele treinamento e... O desvirtuou, cuspiu em cima. Esse mundo é cheio de maldade. Numa escala que você não pode compreender. Ah, eu tenho uma pequena ideia. Então deveria entender que eu só fiz o que nós fizemos quando servimos juntos. Acabar com a gente malvada. Não se atreva a comparar as duas coisas. Eu tentei ser o cavaleiro que o Joseph acreditava que eu era. Um cavaleiro? É isso mesmo que você acha que é? Ai, meu Deus, Slade, você tá delirando tanto assim? O Joseph não precisa de um cavalheiro, ele precisa de um pai. E eu preciso de um marido. O que é tão errado dentro de você que preferiu o Exterminador em vez da gente? Minha vida como Exterminador era separada da minha vida com vocês. Não tinha nada a ver com... Você não entende mesmo, não é? Todos esses anos você compartimentalizou quem é, guardou pedaços de quem é em caixinhas, mentiu pra si mesmo. E pra mim também. Obrigado. Pelo quê? Por vocês me lembrarem por que foi que eu escolhi continuar solteiro todos esses anos. Agora, vocês dois vão passar o dia inteiro se atacando ou... Ou nós vamos salvar o Joseph e, quem sabe, o mundo? Hoje cedo, pelo que parece ser uma série de ataques terroristas coordenados. Momentos após um avião de passageiros ser sequestrado e se chocar contra a ponte Golden Gate, 12 homens armados fizeram um ataque em massa na Times Square, em Nova York. Em Washington, pelo menos uma bomba, possivelmente mais, explodiram no Capitólio. Não há estimativas do total de mortes, mas mais centenas de vidas foram perdidas, ou quem sabe mais. O presidente, que retorna do Fórum Econômico Mundial em Davos, permanece a bordo do Air Force One, enquanto todos os outros voos pelo país foram proibidos. Que coisa horrível. Eu pareço um tonto fraco dando voltas aqui em cima, com medo de pousar. Não tem nada a ver com o medo, senhor. É para a sua segurança. Até sabermos a extensão total do ataque. Eu preciso acalmar o país! E seu grande líder precisa ser protegido. É estranho, não é? Somos o único avião no céu. Pelo menos nós deveríamos ser. Nossos ataques foram a distração perfeita. O país todo está em caos. As pessoas estão se escondendo em seus buracos como os coelhos assustados que são. E lá está ele, sozinho. Uma fruta gorda e madura pronta para ser colhida. Sem você, criança. Nada disso seria possível. Se eu agradei o senhor, então... Você fez mais do que me agradar. Você me deu o mundo. Está pronto, filho? Eu acho que sim. Você acha? Estou, senhor. Vamos atacá-los, confundi-los e assustá-los. E quando estivermos perto o bastante, vai usar o seu incrível poder. E nossa marionete vai voltar para Washington. Declarar lei marcial. A nação mais poderosa do planeta ficará sob o controle da colmeia e... E nós? Nós vamos controlar a colmeia. O quê? Agora, Jericó! Rose! Eu esperei muito tempo por isso. Você o treinou bem. Melhor do que eu achava. E tudo isso por quê? Vingança? Uma matança justa? Você me manipulou desde a primeira vez que apareceu na minha vida. Você achava que eu não sabia quem era na época? Eu fui um pai para você. Treinei você e ajudei a controlar seus poderes. Foi um pai? Você usou uma menina solitária e sofrendo de luto. Mas eu não era tão sozinha quanto você achava. Eu tinha meu irmão aqui. Muito antes de eu te falar sobre ele. E eu sabia o que eu tinha feito com ele. Eu... te transformei numa rainha. E agora essa rainha vai tomar o seu trono. A colmeia não vai usar a gente de novo. Ninguém nunca mais vai nos usar, nem machucar de novo. Nós temos o poder agora. E o que vou fazer com todo esse poder, Rose? Vou começar fazendo você pagar pelo que você fez. Mas não com a vida, com a sua mente. Tome ele! Tome-se ele! Você achou mesmo que eu ia usar uma arma como você sem usar algum tipo de proteção? Meus melhores técnicos levaram 8 meses para criarem bloqueadores psíquicos capazes de absorver seus poderes psiônicos e mandá-los de volta para a surpresa de vocês. Você sabia? Eu suspeitava. Afinal, uma menina de rua como você não é confiável. Jericó! Jericó! Você devia saber, Rose, que a família sempre decepciona. Perdemos a mente do presidente, então vamos pegar o corpo. Eu gosto de um sequestro à moda antiga, você não acha? Iniciar o plano Jericó 2. Ao meu... Senhor, tem outro avião vindo para cá. Quem pode ser? Exterminador. E por que não escutaram? Quando nossos contatos chegaram nas pessoas que podiam fazer a diferença, já era tarde demais. Mas a gente vai fazer a diferença aqui. Essas leituras de energia são extraordinárias. Só pode ser o Joseph. Ele está no avião. Você vai ficar bem sozinho aqui, vovô? Ah, olha essa boca. Se olhou no espelho esses dias, seu velho coroca. Deixa comigo, Slade. Você sempre consegue. Você não vai me convencer. será desistir. Eu nem pensaria nisso. Você é a melhor comandante com quem eu já servi. E tem pontos a mais, porque eu já te vi pelada. Vai se ferrar! Ah. Eles estão aqui. E talvez seja melhor assim. Ah? Os filhos do Wilson podem ter me traído e estragado meu plano cuidadoso. Mas agora o papai pode ver bem de perto os filhinhos morrendo. Mate eles. Mal para um velho cão. Você salvou o presidente dos Estados Unidos. Eu fiz isso mesmo. Parece que eles estavam esperando a gente. Joseph! Qual deles eu mato primeiro? A menina cuja mãe você usou para ter prazer e depois jogou fora? Ou o menino que abandonou com tanta facilidade? Me poupe da ladainha dos meus pecados, chacal. Eu sei muito bem quais são. É claro que não é o único pecador aqui. Veja a nossa querida amiga Rose, por exemplo. Ela manipulou o próprio irmão por anos. Envenenou a mente dele contra você e Adeline. Garantindo que a única lealdade dele fosse com ela. Eu falei a verdade a ele. Eu amo Jericó. E o que é amor, se não outro jeito de controlar pessoas? Não! O que fez com ele não é diferente do que eu fiz com você. Não. Meu Deus, não. Não é igual, Rose. Você não é como ele. Mas eu usei ele. Eu não queria, mas eu fiz isso. Só porque o amor não é perfeito não significa que não exista. Você ficou ao lado dele quando eu não fiquei. Nem por ele, nem por você. Não é hora nem lugar para terapia em família. Pode soltar eles. Peça, por favor. Por favor. Eles já sofreram bastante. Então eu vou acabar com o sofrimento. Seu monstro de merda. Eu te falei há muitos anos, Wilson. Nós somos parecidos. Você fica longe dos meus filhos! Muitas melhorias nesta armadura desde a nossa última batalha. E agora? Eu sou o invencível! Obrigada. Precisamos ajudar ele. Jericó! Jericó! Joseph, eu sinto muito. Eu nunca quis. Eu sei. Eu... Mãe? Oi, meu pequeno soldadinho. Todos esses anos, Chacal. Por quê? Por que eu? Por que meus filhos? Você acha que é o único homem que já teve uma filha? Ela era sua? Sim, ela era. E agora eu vou tirar de você o que você tirou de mim. Você tinha razão, Ed. Todos esses anos eu guardei pedaços de quem sou em caixinhas. Menti para mim mesmo e para você. Era o único jeito que eu tinha para sobreviver. Não sou um cavaleiro, meu amor. Eu nunca fui. Mas talvez agora eu possa ser o homem que você sempre precisou. Você consegue? Posso tentar. Quanto tempo consegue segurar isso? Por quanto tempo for preciso. Não vou perder você de novo. Eu vou já levar a gente pra baixo. Wintergreen, você está vendo eles? Não, eu... espera. Ali. Pode aterrissar. Eu vou tentar pegar o Slade. Isso foi divertido, Wilson. Mas está na hora de se despedir. Isso não vai acabar bem para você. E nem para você, bunda mole. O quê? Joseph, eu te amo. Slade! Papai! A terra estava cheia de dragões e as pessoas com medo. Mas o cavaleiro de armadura apareceu para proteger os homens e mulheres. Ele enfrentou as criaturas mais ferozes que já passaram pelo mundo. E fez tudo isso para nos salvar. Porque o cavaleiro não estava sozinho. Ai, como ele gostava de ler esse livro para você. Isso... Isso foi há muito tempo. O passado morreu. Ele precisa de tempo. Todos nós precisamos. Você acha que ele sobreviveu? Nem ele teria sobrevivido àquilo tudo. Eu vou embora amanhã. E você vai para onde? Pode ficar o quanto você quiser. Somos uma família agora. Disfuncional pra caramba. Mas somos uma família. A terra estava cheia de dragões e as pessoas com medo. Mas o cavaleiro de armadura apareceu para proteger os homens e mulheres. Ele enfrentou as criaturas mais ferozes que já passaram pelo mundo. E fez tudo isso para nos salvar. Porque o cavaleiro não estava sozinho. E quando terminou seu trabalho, os dragões não existiam mais. E assim o cavaleiro se tornou uma lenda, uma tradição.